Começa agora pela Rádio MAP. Você sabia? É possível curar o soluço com um susto? Sim ou não? O soluço acontece quando o músculo do diafragma se contrai com maior frequência, devido ao movimento de volume do estômago. Quando levamos um susto, acontece a liberação de adrenalina, uma substância liberada por glândulas localizadas sobre os rins que ativam um nervo e pode fazer o soluço parar. Você sabia? Mas como o vagalume brilha no escuro? A luz de um vagalume, também chamada em algumas regiões de pirilampo, serve para aproximar machos e fêmeas de uma espécie. A luminosidade é fruto de uma reação química, em que a substância luciferina entra em contato com o oxigênio, fazendo o inseto brilhar. Você sabia? Por que as hienas não param de rir? Na verdade, as hienas não riem. O que acontece é que o uivo produzido pelas hienas durante a noite se assemelha muito com o som de uma pessoa gargalhando. Morre com a pessoa? Sim, isso mesmo. Acontece porque o ferrão da abelha tem pequenas farpas que se enroscam na pele humana. Quando a abelha tenta escapar da sua vítima, acaba perdendo parte do seu abdômen, junto com o ferrão, que fica preso na pele. Você sabia? Você sabia? E o Você Sabia de hoje fica por aqui. Produção e pesquisa de texto, Joel Gomes. Jacilene Fernandes. Wanda Ornelas. Coordenação, professora Simone Trigueiro. Produção técnica, Sandra Marques. Rádio EMAP, a rádio que educa. Até o próximo programa, pessoal. Você sabia?